Repeat 5217. Clear to land, runway 10, wind 010, degree 08 knots. Roger, clear to land, 5217. O Eco Golf Serra, qual o pátio? Aerospa, Eco Golf Serra. Cruzamento autorizado, da 17. Autorizado, cruzamento, Eco Golf Serra. CDS X-Train com 1013, fala que perdeu contato com o centro, senhor. Perdemos contato com ele na hora da transferência. Tudo bem, obrigado. Kilo Zulu, após o Mike Echo Delta, é um Sikorsky, vai ingressar agora no pátio 4. Após o Sikorsky, está autorizado prosseguir para o ponto de espera da 17. Vitor Indy Juliette, 30 segundos para decolagem. 3.000. 3.000, passarei 2 horas 3. Mike Foxtrot Oscar, está no pátio, no Agadabaité para o pátio 3. E o Mike Foxtrot Oscar está livre, o táxi até a Papá, após o Citation está ingressando no pátio 5. Bom dia, Gol 435, formação Índia. 3859, chama passando externo, ajuste 1003. Índia November Alpha, está interceptando isso, da outra. Gente, Índia November Alpha, aguarde autorização para o pouso. Aguardar autorização para o pouso, Índia November Alpha. O Vitor Índia Juliette, livre decolagem, da 17-020 graus, 8 nós. 220, decola da pista 10, com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda, após voo direto para Ilhéus. Controle em 1.9.8, transponda 5032, gol 1435. Autorizou Ilhéus, nível 220, decola da 10 com curva direita na DAEL. Após a posição Leda, voa direto Ilhéus, controle 198, aciona 5032, gol 1435. Gol 1435, cotejamento correto, chama para puxa, acionamento. O ajuste no momento 1013, informação antes em curso é a Índia. O vento 30 graus, 7 nós. Retorno do Lago 7, Índia Romerão. Vitor Índia Juliette decolado aos 34, controle 19-8. 19-8, Juliette. Ciente, o Mike Sergolf, chame na interseção. Não. Mais direto ao meio, prossiga. Tá, pra regaço, 1-7. Chame Torre, 1-8-6, para pouso, demonstrar que passou aí. Marca do externo, São Rafael, está próximo São Cristóvão para pouso, marca do externo. 1-1-8, decimal 6, grato, beleza, novo. Comente, amigo, tem uma boa, um bom pouso aí. Tá. Controle Salvador, vamos passar com o Vitor Índia Juliette, decolou na circuita. Vitor Índia Juliette, o controle mantém regra de voo visuais no corredor Axé, reporte próximo do Fora da Barra. Conta na próxima Fora da Barra, Júlio. 1-6, azul 4208. Gente, autorizado Recife 370, via Operation 58. Decolado 1-0, curva esquerda, no perfil da PUCA, transição Caju 198, controle 5-0-6, o transponder, ajustado 1013, azul 4208. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento 4208. Chamará. Índia November Alpha, solo aos 35, back track autorizado, parte 4. Mike Foxtrot Oscar, cruze 17, via Quebec, Mike, Lima, 1219, para continuar o táxi. Isso, senhor, chamada 219, na Lima, obrigado. Interceptar e completar o final S, 432223. Obrigado, interceptar o lock 3304, desse mantém a 3.000. 3.000, comeu em 13, 3304. Passa ali para descer para 2.000, senhor? 2000 completar o final S, passaria 2223. NNS, 2223. Confirme para o... para a torre. O Mike Sierra Golf mantém a posição. Toga Martins, acompanhou a duas linhas da cabeceira do 97. Vai livrar o eixo para o final da bata. O TAM 3859, sou Los 37, só 1219. 1219. Sente, o Mike Juliette Romeu. Prossiga direto para a bata, temos um tráfego na interseção da bata para ingresso na 17, temos um tráfego alinhado também sobre a cabeceira. Reporte no solo controlado no pátio da bata, o vento é 30 graus, 7 nós, ajuste padrão. Ciente, vai comprovar do Salvador Norte para a final da bata. Ciente da aeronave na cabeceira 97 e da aeronave na interseção Rodel. November Alpha. Gente, o Esquilo do Lobo. Autorizada a decolagem da 17, o vento é 020 graus, meia dúzia nós. Acho que prossigo direto rotatória. Rotatória, acho. PA34. Tchosco. 223, o ajuste é 1013, aguarde liberação para o pouso. Está dando liberação para o pouso, 223. 500 BES, está na 3304. O SPEC é acionamento azul 4208, está no portão 09. O decolado aos 38, controle 198. Passaria 2223, temos um Robson já na curtíssima final para o pátio da bata, pátio próximo ao 4. Não interfere no seu pouso, está livre o pouso na 10, vento 30 graus, meia dúzia nós, passarelo. Livre pouso, passarelo 223. O Martins Romeu está na sala controlada da bata. Atendiu até Caribes. Direto Caribes. Seguindo visual, Esquilo Zulu, reporte passando aí a lateral de voo. Você tá aqui, Azul 4208. Confirme o vento passarelo, senhor? Confirme pra torre. Puta final, confirme o vento pra passarelo, por favor. Gente, o vento é 30 graus com 5 nós, o passarelo. Passarelo, sim. Na Lima, desse mantém altitude de 3 mil. 3 mil, tudo certo, Lima. Valeu. Tá mantendo antes da Juliette. A gente mantém a posição porque por enquanto infraero nos informou que o portão do senhor era o 7 e por enquanto não modificou, ok? Beleza, valeu. Olá, bom dia novamente, eu vou no 923, atualização para São Paulo e Guarulhos. 0-3. Plano 923, muito bom dia, está indo para Guarulhos, nível 360, senhor. Negativo, 36, tudo para a cópia. Só um minuto. Vai seria para coordenação e pouso, Vitor Índia e Juliette. A Lima, desse mantém 2000, autorizado final S, aqui do Sérgio. Central 2000, autorizado DLS, Sensor aí, Utilizar Lima. Salve, Salvador. Prossiga. Voo no 435, por gentileza, modifique código transponder para 5057. Modificou 5057, o Gol no 435. Muito obrigado, senhor. 04, está no LS da pista 10. Gente, 3304, aguarde pista livre, o ajuste é padrão. 33, aguardando pista livre, 3304. Passarei 2223 no solo aos 41, libera a direita, 1219. Direita 219, Mike Serra Golf, decolado aos 42. Chame agora o controle em 198. Controle 198, grato. 198, décimo meia, bom voo. Evritaco, via direto para 190, Ponte Fera, chama 2286-4208. Tan 3859, informo que dentro de alguns segundos um Embraer 190 vai passar à frente da sua aeronave. Está visual com o mesmo taxiando à esquerda? Afirmativo. Ok, senhor, após a aeronave, dê passagem, ou melhor, dê passagem àquela aeronave, após o senhor pode ingressar a taxiway Juliette e prosseguir para o portão 190. Tan 3859. Passagem do Embraer, no intercâmbio de LED pro portão 10389. Solo, bom dia, passarei 2223 de voo. Muito bom dia, passarei 2223, taxi via taxi Alfa e Juliette para a área remota no pátio 1. Alfa e Juliette, remota pátio 1. Gol 1923, pronto para cópia. Rebatido, copia, gol 1923. Gol 1923 está aprovado para Guarulhos, nível 360, pela aerovia Pewisque 50. Decola da pista 10, com curva à direita na saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia. Delta é Eco Vitor, que é a posição na qual o senhor vai interceptar a aerovia Pewisque 50. Controle em 199.8 e o transponder 5031, Gol 1923. Afirmativo Guarulhos 360, o período de 90, decolada 10, curva direita da EL, Bael Leda Bidev, em Bidev, interceptor via período 50, chama controle 198, 5031 é o transponder, Gol 1923. Protegimento correto, ajuste no 0 no 3, informação TIS em curso, informação Índia, chama para puxa, acionamento no 923. Afirmativo, está ciente, reportará, Gol 1923. Solo, Gol 9073, portão 7 para puxa, acionamento. Aguarde para puxa, acionamento, Gol 9073, temos duas aeronaves que vão taxiar da guarda da sua aeronave no momento. Ciente, está na sua escuta, o 9073. Oceaner 6225, pronto para cópia. Ah, pois não, no site, se possível, senhor. Tente, reporte para o cancelamento. O quilo Serra Lima. Reportará, quilo Serra Lima. O CNM 6225, pronto para a cópia. Quilo Romeu Oscar, o vento 010 graus com 5 nós. Está livre o pouso na 17. Livre pouso na 7, Romeu. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4208, Ponte Fera no 0, pronto, visual, cara na atenção. Sente o Azul 4208, mantém o ponto Fera. Mantém. Ai, na 300 para bloqueio da 2x2. Torre, o Quilo Serra Lima, no externo, solicita, para inconsciência visual, solicita mudança de regras e prosseguir para o 7. Sente, Quilo Serra Lima, plano cancelado aos 45, autorizado curva à esquerda, reporte na base da 17, e agora liberação para o pouso, ajuste padrão. Sente, ajuste padrão, reportará na final da 17. Azul 4208, autorizado a linha em manter, a 10. A linha mantém na 10, Azul 4208. O TAM 3304, solo aos 45, chame o solo agora 1219. 219, TAM 3304. Na chegada a Mari, guarde a LS X-Ray, pista 90. É o 050, na chegada a Mari, e LS X-Ray com pista 90, é forma que perdeu contato com o seu. Tente. Depósito prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 119.8. Transponder 54, correção, transponder 5034, tá 3663. Guarulhos 340, decola do 1-0, curva direita da Odessa, após o ZBW direto, 098, controle 5034, direita da ferrovia, ferrovia 550. Solo Salvador, tá 3304 na Alfa. Tan 3663, cotejamento correto, ajuste 10013, informação antes em curso é a Índia, chame quando pronto para posicionamento, Tan 3663. 0-1-3, direção horária. Solo Salvador, Tan 3304 na Alfa. Tan 3304, muito boa tarde, mantenha a posição antes de ingressar no taxi Juliette. Bom dia, mantenha a posição antes da Juliette, Tan 3304. Voo 9073, livre pushback, acionamento, chama para o táxi. Reformação com o 9073, senhor. Afirma, portão 07, está pronto para push? Afirma, está pronto. Livre push, acionamento, chama para o táxi. Reportará para o táxi, obrigado. 9073. Solo, Xanem, 6211, para pushback, acionamento, remota 12. Aguarde para push, acionamento, 6211. Guardando. Solo, 9918, Lima, Lima. November, confirme qual é a matrícula? É o November 918 Lima Lima, autorização Sierra Bravo, Santo Thiago, informação Índia. Muito bom dia, 98918 Lima Lima, informe que não recebeu no seu plano de voo, está previsto para que horas? 1100. Gente, aguarde enquanto vamos verificar seu plano de voo, November 918 Lima Lima. Mike Papa Lima, prossiga. Se estiver translado da AD até no estado, senhor, 4445. Gente, chame no ponto de espera, 17. Pois estiver no jornal, chama pronto pra... Ok. O que você tem a Lima, seu solo 48, táxi até o pátio 5, frequência livre no corte. Eterno. Azul 4208, decolado aos 48, controle agora 198. 198, bom dia, Azul 4208. 435, livre pushback e acionamento, chama para o táxi. Chama táxi, 1435. Quais são? Gol 1435, aguarde para push acionamento. Vai aguardar, 1435. É subida pouca. Azul 4208, contato, radar na decolagem, bom dia. Da Pucajama, Aracaju, subindo para o 370. Pucajama, Aracaju, 370, suspensão, azul 4208. Até 4861. 4861, um minuto, por favor, estamos procurando seu plano de voo. Luiz Oeste, frequência ali para coordenação em pouso, uísque Luz Zulu. Era o número da sequência de acionamento? Número 1, senhor. Ok, obrigado, senhor. So 980, descend, maintain 2000, clear final left approach. Clear down to 2,000 feet, clear the ILS approach, American 980. 40, Altena Recife. Copiado 140, de POB, Recife, 3:40, gol 9073, livre táxi até ponto espera da pista no zero. Via táxi Juliette, no ponto espera chame torre 1-9-8, bom voo. 7, via Juliette, 1-9-8, ponto espera, gol 9073. .3304 visual, 737 da Gol taxiando à sua esquerda, senhor. Afirma. Após a passagem do mesmo, livre seu ingresso na taxa Juliette, prossiga para o portão 07. Após 737 à esquerda, livre táxi Juliette para o portão 07, 3304. Alcenair 6211, informo que está ingressando no Airbus da TAN no portão 07. por favor, coordene com a equipe de solo o ingresso da aeronave e efetue o pushback sem atrapalhar com o ingresso da aeronave, ok? Ok, se a gente vai iniciar sem atrapalhar a aeronave da TAC, vai pro portão 7, o Janer 62 do nono. November 918 Lima Lima, solo. Lima Lima, confirme o local que apresentou o plano de voo. Na tela AIS, ao 0241. O sinal AIS aqui de Salvador mesmo, possível? Sim. Gente, grato. Solo 9073 da Gol, está chegando no ponto de espera, só pedir para chamar 198, é isso mesmo? Perdão, senhor. 1-86, bom voo. 18-6, a gente achou estranho mesmo. Obrigado. Bom trabalho. Gente, o Mike Papa Lima. Tá livre o táxi via pista 1-7, táxi a baixa altura. E reporte no pátio 5. Gol 9073, aproximando o ponto de espera da 1-0, pronto. Gente, gol 9073, tá livre, alinhar e decolar a pista 1-0. Vento é 40 graus com 8 nós. Ali decola da 1-0, gol 9073. Salvador, Chané 6225. Final ILS approach, Mark 980. Um ataque, 1435. Confirma a aeronave que chamou o Sol Salvador? Oi, Chané 6225320 para Brasília. Pronto para a cópia, senhor? Yeah. A CMR 6225 está aprovado para Brasília, nível 320. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda na saída Momo até interceptar a radial 350, onde voa até 20 milhas de Salvador e após voa direto para a posição Nidissa. Nidissa, após Nidissa voa para a posição Buído e após voa conforme plano de voo apresentado. Controle em 1-9.8 e o transponder 5052. Autorizado 320 para Brasília, decolando da pista 10 com curva esquerda, saída Momo, para interceptar a radial 350, vai voar por 20 milhas, e após posição Nipsa, e após Buído, aí sai conforme o plano pela Brewski 10. O controle 1198, transponder 5052 para o Chané 6285 na posição 1. 6225, confirme nível autorizado, já foi o 320, positivo? Afirmativo, 320, corrigindo, 6225. E a posição é Nipsa, é November India Delta Sierra Alpha, positivo, senhor? Sim, posição Nipsa, muito obrigado. Muito grato, cotejamento correto, ajuste 1013, informação antes em curso é a Juliette, está pronto para push? Mais 5 minutos, chamará 6225. Gente, chame quando pronto. Solo 6219 para o táxi, POB 95, 3h45, alterna Guarulhos. Copiado, 95, 3h45 Guarulhos, Oceané 9, correção Oceané 6211. Livre táxi inicialmente até através do portão 612, em virtude do 737 da Gol, efetuando pushback portão 05. Através do portão 612, em virtude do Gol, Oceané 612. Solo, 1923, autorização, pushback somente na posição 06. Sente, 1923, aguarde. 63, escuta. Solo, Chané 6312, sente da Índia, para a cota, Recife. 6312, muito bom dia, aguarde atendimento. Vai, escuta, obrigado. Solo, muito bom dia do Papapapá, Alfa Salimate, com a informação Índia, Ilhéus 1160. E Alfa Charlie Mike, aguarde atendimento. Salimate. Fala passarinho do 2223 para conquista 200. Pelo centro. Restrito 330, 9073 a gol. Azul 4208, chama Recife agora na frequência ano 2685, alterno 2545, Azul 4208. 4208, Recife 2685, alternado 2545. Muito bom dia. Boa viagem. Whisky Bravo Whisky, autorizado final LS, descendo até 2000. Whisky Bravo Whisky entra, confirme 2000. Whisky Bravo Whisky informa que recebe intermitente a transmissão do controle. É, desse mantenha 2000, autorizado final LS, ajuste 1013, Whisky Bravo Whisky. 2013, autorizado LS, Whisky Bravo Whisky entra. Existia plano, também não tem CHG, e o centro não possuía seu plano de voo. Autoriza lá pra gente faz a mudança. Fala, Gol. E é seu bom pouso. Muito bem, obrigado, Abel. 5 pro táxi com 84 a bordo, 220 de autonomia e alterna Aracaju. Você na R62, o nono tem condições de passar à frente do Gol, à sua frente? Sim, aqui, senhor. Pode continuar o táxi, então. Taxiando via Índia, primeira ingresso à esquerda via pátio, após taxiway Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera torre em 1-8.6, bom voo, você, né? 6-2-1-1. À esquerda no pátio, depois à direita pela Índia, chamando a torre em 18-6-2. Obrigado, até mais tarde. Estou no 4-5, lamento, senhor. Pode repetir, por favor, POB, autonomia alternativa? Sem problema. 8-4 a bordo, 2h20 de autonomia, alternada em Aracaju. Copiado 8-4, 2h20 Aracaju, seguindo a Airbus da Oceanair, que está taxiando na frente. Taxi via taxiway Juliette até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera torre em 1-8.6, bom voo. Gol 1-4-3-5. Entendi. Vai ficar a retaguarda do Airbus, porém via Juliette Alfa no ponto de espera 18-6, o gol 1-4-3-5. Gol no 9-2-3, livre pushback e acionamento, chama para o táxi. Repórter, táxi, no 9-2-3. Solo, o Abaeté 4861, se possível autoriza Lapa, Monte Sena, a gente copia. American 980, clearing runway 10, taxi Kilo. 219, temos tráfego já na final. Mantenha o ponto de espera, Canem, 6219. WebJet 5826, livre pouso na 1-0. Vento 30 graus com 612 nós. Livre pouso na 1-0, checar o trem, passou externo, obrigado. Alfa Charlie Mike. Controle ao gol 9073. Prossiga. Se possível, por gentileza, se possível voar em posição frote. Aguarde, estamos coordenando nesse momento com o CPI. Sente na sua escuta. E nível 350 pela aerovia Pewisk 58. Decola da pista 1-0 com curva esquerda na saída Pulca com transição Caju. Controle em 1-9.8 e o transponder 5055, Oceano 6312. Autorizado 350 para Recife via Upper Whisky 58, pista 1-0. Decola curva esquerda, saída Pulca Aracaju. O controle 1-9.8 e o transponder 5055, Oceano 6312. Protegimento correto, chama para puxa, acionamento 6312. Chamará, obrigado. Tran 3663 na escuta do solo. Effectivex está livre? Afirmativo, estou aguardando o Charlie. Vou fazer a passagem do tráfego na curta sinal. A linha mantém aguardando se está livre. Oceanair 621. Após o objeto sinal, a linha mantém aguardando a autorização Oceanair 621. E fica com o centro. Gente. 4299 para autorização cabina, 360 informação Índia. Azul 4299, aguarde atendimento. Tran 3663, solo. Comandante, tivemos um plano aqui com sua ficha. O senhor pode repetir a sua autorização, por favor, que foi o que o senhor copiou?